Capítulo 18. Quase céu. O fardo da saudade. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmos 23:6. Pelos últimos 20 anos, tenho desejado um cão. Um grande cão. Porém, sempre houve problemas. O apartamento era pequeno demais, o orçamento era apertado demais, as meninas eram novas demais. Porém, acima de tudo, Denalyn não se entusiasmava. Sua lógica? Ela já se casara com um bicho desajeitado e babão. Por que aturar mais um? Então, transigi e arranjei um cãozinho. Eu gosto de Salt, mas cães pequenos não são realmente cães. Eles não latem, ganem. Eles não comem, beliscam. Eles não lambem você, fungam apenas. Eu gosto de Salt, contudo, eu queria um cão de verdade. Um tipo de cachorro melhor amigo do homem. Um gordo patudo, grande comilão, lambe face. Um tipo de cachorro que você pode selar ou lutar, ou ambas as coisas. Eu estava sozinha em minha paixão até Sara nascer. Ela adora cães. E dois de nós éramos capazes de fazer oscilar a votação doméstica. Denalyn cedeu. E Sara e eu começamos a busca. Descobrimos uma mulher na Carolina do Sul que criava excelentes cães de caça, num ambiente cristão. Desde o nascimento, os cães eram cercados por músicas inspiradoras e orações. Não sei se eles davam o dízimo dos biscoitos. Quando o treinador disse que ela tinha lido meus livros, embarquei. Uma mulher com tal bom gosto é seguramente uma boa criadora, certo? Então, encomendei um filhote. Enviamos o cheque, selecionamos o nome Molly e arranjamos um canto para sua almofada. A cadelinha nem ainda nascera e já tinha nome, direitos e um lugar na casa. Não pode o mesmo ser dito sobre você? Muito antes do seu primeiro choro, o seu dono reivindicou você, deu-lhe um nome e pendurou uma tabuleta de reservado em seu aposento. Você e Molly possuem mais em comum que cheiro e hábitos alimentares. Brincadeirinha. Vocês estão ambos sendo preparados para uma viagem. Preferimos os termos maturidade e santificação a desmama e treino. Porém, dá tudo no mesmo. Você está sendo preparado para a casa do seu dono. Você não sabe a data da partida ou o número do voo, mas pode apostar a sua raça de filhote, como verá o seu proprietário algum dia. Não é essa a promessa concludente de Davi? E habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Salmo 23:6. Onde você habitará para sempre? Na casa do Senhor. Se a casa dele é a sua casa eterna, o que faz essa casa terrena? Acertou. Moradia a curto prazo. Esta não é a nossa casa. Nossa pátria está no céu. Filipenses 3:20. Isso explica a saudade que sentimos. Você já ansiou estar em casa? Posso partilhar uma ocasião em que senti isto. Eu estava passando o verão de meus 19 anos no norte da Geórgia. O povo daquela região é bastante agradável. Mas ninguém é muito amável como um vendedor ambulante. Houve ocasiões naquele verão em que me senti tão desolado que me parecia os meus ossos se desfariam. Uma dessas vezes foi à beira de uma estrada. Era tarde e eu estava perdido. Eu havia parado a fim de pegar uma lanterna e um mapa. À minha direita havia uma casa de fazenda. Nela morava uma família. Eu sabia que era uma família porque pude vê-los. Através da grande janela de vidro, pude ver a mãe, o pai, o menino e a menina. Norman Roquel os teria posto numa tenda. A mãe estava servindo o jantar, o pai contando uma história e as crianças rindo. E eu fiz o que pude para impedir-me de tocar a campainha e pedir um lugar à mesa. Sentia-me tão longe do lar. O que eu senti naquela noite, alguns de vocês têm sentido desde que seu marido morreu, seu filho foi sepultado, você ouviu sobre o nódulo em sua mama ou a mancha em seu pulmão. Alguns de vocês têm se sentido longe do lar desde que o seu lar se desfez. As guinadas e viradas da vida têm um modo de nos fazer lembrar. Não estamos em casa aqui. Esta não é a nossa pátria. Não somos fluentes na linguagem de doenças e morte. A cultura confunde o coração. O barulho interrompe o nosso sono e nos sentimos distantes do lar. E sabe de uma coisa? É assim que tem que ser. A saudade é uma das cargas que Deus não quer que você carregue. Nós, assim como Molly, estamos sendo preparados para outro lar. E nós, como periquito de Green Bay, sabemos que ainda não estamos lá. O nome dela era Putzi. Ela escapou de seu dono e ficou sob a custódia da Associação Humanitária. Quando ninguém mais a reivindicou, Sue Gleason o fez. Elas se acertaram, conversaram e tomaram banho juntas, tornaram-se amigas rapidamente. Um dia, contudo, a vizinha fez algo inacreditável. Ela sobrevoou a senhora Gleason, pôs o bico em sua orelha e cochichou. Rua South Oneida, 1500 Green Bay. Gleason estava assombrada. Ela pesquisou e descobriu que o endereço existia. Ela foi até lá e encontrou um homem de 79 anos, chamado John Strubans. Você tem um periquito? Indagou ela. Eu tinha. Sinto terrivelmente a sua falta. Quando ele viu a sua putzi, vibrou de emoção. Você sabe, ela sempre soube o número do telefone. A história não é tão maluca quanto você pode pensar. Você tem um endereço eternal fixado em sua mente também. Deus pôs a eternidade no coração do homem, Eclesiastes 3:11. No íntimo, você sabe que não está em casa ainda. Então cuidado para não agir como se estivesse. Não arrie a carga rápido demais. Você penduraria quadros na parede de um ônibus? Você prepararia um quarto numa parada de beira de estrada? Você carregaria a sua cama tamanho extra num voo comercial? Você trataria este mundo como um lar? Ele não é. A maior calamidade não é sentir-se longe do lar quando se está, mas sentir-se em casa quando não se está. Não extinga, antes, atisse este anelo pelo céu. A casa de Deus é uma casa para sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23:6. Meus amigos Jeff e Carol acabaram de adotar duas criancinhas. Christopher, o mais velho, tem apenas 3 anos, mas ele sabe a diferença entre a casa de Jeff e o orfanato de onde veio. Ele conta a todos os visitantes: esta é minha casa para sempre. Não será maravilhoso quando dissermos o mesmo? Não poderíamos usar uma casa eternamente? Esta casa em que estamos não dura para sempre. Aniversários recordam-nos este fato. Enquanto escrevi este livro, fiz 46 anos. Estou mais perto dos 90 do que da infância. Tudo o que dizem sobre envelhecimento tem se mostrado verdadeiro. Estou me dando menos tapinhas nas costas e mais sob o queixo. Tenho tudo o que tinha há 20 anos, só que agora está tudo mais gasto. Outro dia, eu tentei esticar as rugas de minhas meias e descobri que não estava usando meia alguma. Posso relatar a descrição que Dave Barry faz sobre envelhecimento. Problemas dentários, mau funcionamento intestinal, deterioração muscular, instabilidade emocional, lapsos de memória, perda de visão e audição, impotência, doenças repentinas, tumores, problemas na próstata, função dos membros grandemente reduzida, deficiência coronária grave, morte e, claro, doloroso inchaço hemorroidal. Envelhecimento não é divertido. Pelo modo como tentamos evitá-lo, você pensaria ser possível. Maquiamos o corpo, preservamos o corpo, protegemos o corpo e fazemos bem. Nossos corpos são dádivas de Deus. Devemos ser responsáveis, mas também devemos ser realistas. Este corpo deve morrer para que um novo corpo possa viver. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. 1 Coríntios 15:50. Envelhecimento é a ideia de Deus. É um dos meios de Ele nos manter em direção à pátria. Não podemos mudar o processo, mas podemos mudar nossa atitude. Eis aqui um pensamento. E se olhássemos para o envelhecimento do corpo do modo como olhamos para o crescimento de uma tulipa? Você já viu alguém lamentando a morte do bulbo da tulipa? O jardineiro chora quando o bulbo começa a enfraquecer? Claro que não. Não compramos cinta para a tulipa, nem creme anti-rugas para pétalas. Nem consultamos o cirurgião plástico para folhas. Não lamentamos a morte do bulbo. Celebramo-la. Amantes de tulipas exultam no momento em que o bulbo cede. Veja aquele, diz ele, está para florir. Poderia ser que o céu fizesse o mesmo? Os anjos apontam para o nosso corpo. Quanto mais frágeis nos tornamos, mais animados eles se tornam. Veja aquela senhora no hospital, dizem eles, está para florir. Vigie aquele companheiro com o coração fraco. Logo, ele estará vindo para o lar. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23. Nossos corpos estão livres agora? Não. Paulo os descreve como nosso corpo terreno. Filipenses 3:21. Ou como exprimem outras versões, nosso corpo humilhado, nosso corpo de humilhação, nosso corpo abatido, nosso corpo fraco e mortal. Você poderia acrescentar seus próprios adjetivos, não poderia? Que palavra descreve seu corpo? Meu corpo canceroso? Meu corpo artrítico? Meu corpo deformado? Meu corpo aleijado? Meu corpo sempre expansível? A palavra pode ser diferente. Mas a mensagem é a mesma. Estes corpos são fracos. Eles começaram a decair no minuto em que começamos a respirar. E de acordo com Deus, isso é parte do plano. Cada ruga e cada agulha levam-nos um passo mais perto do último passo, quando Jesus mudará nossos corpos simples em corpos eternos. Não mais dor, não mais depressão, não mais enfermidade. Não mais fim. Esta não é nossa casa eterna. Ela serve para o tempo presente. Não há nada, porém, como o momento em que entramos por sua porta. A Molly pode lhe contar. Após um mês em nossa casa, ela fugiu. Cheguei em casa uma noite e encontrei o lugar inusitadamente quieto. Molly se fora. Ela escapulira sem ser vista. A busca começou imediatamente. Dentro de uma hora, soubemos que ela estava longe, longe de casa. Agora, se você não gosta de bicho de estimação, o que estou para dizer soar-lhe-á estranho. Se você os aprecia, entenderá. Você entenderá porque andamos de um lado para o outro na rua, chamando o seu nome. Você entenderá porque dirigi pela vizinhança às 10:30 da noite. Entenderá porque coloquei um pôster na loja de conveniência e convoquei a família para uma oração. Honestamente, eu fiz. Entenderá porque enviei e-mails ao pessoal, pedindo oração e a sua criadora pedindo conselho. E você entenderá porque estávamos prontos para lançar confetes e festejar quando Molly apareceu. Eis o que sucedeu. Na manhã seguinte, Denalyn estava voltando para casa depois de levar as meninas à escola, quando viu o caminhão do lixo. Ela pediu aos homens que ficaram alertas quanto a Molly e apressou-se para casa a fim de receber um grupo de mães para orar. Logo após a chegada das senhoras, o caminhão do lixo parou em nossa entrada. Um dos homens abriu a porta e fez saltar a nossa cadela. Ela tinha sido encontrada. Quando Denalyn telefonou-me para contar, eu mal pude ouvir-lhe a voz. Era festa em nossa cozinha. As senhoras estavam festejando o retorno de Molly. Essa história pipoca de simbolismo. O dono deixa a casa procurando pelo perdido. Vitórias em meia oração, grandes coisas surgindo do lixo, porém, acima de tudo, celebração na chegada ao lar. Há mais uma coisa que você tem em comum com Molly: uma festa em seu retorno ao lar. Naquele momento, apenas uma bagagem restará. Nada de culpa, ela foi deposta no Calvário. Nenhum temor da morte. Ele foi deixado no túmulo. A única bagagem que ainda perdurará será esta saudade do lar, dada por Deus. E quando você o vir, você a deporá. Exatamente como um soldado de regresso depõe ao chão os seus apetrechos quando vê a sua esposa. Você deporá o seu anelo quando vir o seu pai. Aqueles que você ama gritarão. Aqueles que você conhece aplaudirão. Mas todo o alarido cessará quando ele tomar-lhe o queixo e disser: bem-vindo ao lar. E com a mão cicatrizada, ele enxugará cada lágrima de seus olhos. E você habitará na casa do seu Senhor para sempre.